Senhoras e senhores, boa noite. Uma honra estar aqui hoje com vocês, trazendo tudo que sou. Eu pertenço à casta dos que se iluminam com os breus. Filho das Minas Gerais, eu hospedo nas carnes as contradições, todas as contradições barrocas. Os delicados pertencem de uma escola que harmoniza luz e sombra. Minha arquitetura, ela tem tanto céu quanto tem chão. Desde muito menino, eu nunca fui afeito às realidades puras. Eu prefiro o arcano, o mistério, a curva, o quintal onde as crianças inocentes se encantam com serpentes ardilosas. Foi assim que eu descobri a vida, no risco, no perigo de ser por ela dizimado. E a minha música, ela advém justamente desta experiência. Eu garimpo Deus onde posso, no improvável, nos emaranhados das coisas profanas, nos olhares descrentes, nos ritos alheios, nos confessos ateus. Em tudo eu procuro a sacralidade. Nunca acreditei que Deus fosse um privilégio de crentes. Perscruto os escritos dos que não se curvaram aos mesmos altares que eu e descubro ele lá. Ele está lá presente através dos recursos da beleza. E a arte é epifânica, minha gente. Ela desenha sobre as carnes do mundo as regras da eternidade. Antecipa-nos, ainda que primariamente o destino final, que não ouso configurar, nem tampouco dar nome. Meu ofício sacerdotal me ensina todos os dias, e o ofício artístico me confirma que o mistério, o verdadeiro mistério, não suporta explicações. O máximo que podemos fazer é sobre ele poetizar. Eu quero que esta noite seja isso, uma oportunidade de deixar que o mistério seja que ele é. E nós, uma breve palavra sobre ele. Quando a voz escondida no vento resolve cantar, quando o verso embrulhado nas ondas aprende a dizer, quando a estrela cadente no céu faz clarão na cidade, o poeta que vê sob a luz já se prostra. Tanta cruz, tanta desarmonia no mundo a gritar, e o poeta com a luz recebida prepara o altar. E no rito que bem-aventura a palavra consola, tira o peso da cruz, solidão vai embora. Toda vez que a divina palavra na voz tão humana se traduz, se revela, nos canta e bendiz. Alinhado este chão ao seu céu, mas bordado nas almas dos réus, põe caminhos nos pés dos que antes não tinham onde ir. Toda vez que o dourado do céu cai na prata da história, e o mistério se deixa mostrar nos caminhos da voz. Profeta, poeta e cantor, da palavra faz gesto de amor, e polvilha de luz o caminho pra quem nele for. Toda vez que o profano recebe no ventre da alma A beleza da arte que em Deus tem raiz. O divino nos desce do céu, sobre o mundo derrama o seu véu, e a beleza rendilha os caminhos, nos põe outra luz. Quando a dor no secreto do mundo consegue falar, quando o algoz alojado nas sombras aprende a dizer, quando a morte nas tramas da vida nos rouba a palavra, o artista que vê pede a Deus a resposta. Em um misto de luz e penumbra se põe a buscar a resposta que nunca responde, mas faz prosseguir. E na arte que reza sem voz, todo artista tempera a beleza do chão, esperanças eternas. Toda vez que a divina palavra na voz tão humana se traduz, se revela, nos canta e bendiz, alinhado este chão ao seu céu, transbordado nas almas dos réus, põe caminhos nos pés dos que antes não tinham onde ir. Toda vez que o dourado do céu cai na prata da história, e o mistério se deixa mostrar nos caminhos da voz, faz profeta, poeta e cantor, a palavra faz gesto de amor, e polvilha de luz o caminho pra quem dele for. Toda vez que o profano recebe no ventre da alma a beleza da arte que em Deus tem raiz, o divino nos desce do céu, sobre o mundo derrama o seu véu, e a beleza rendilha os caminhos, nos pés.